crer, parte de dentro, vendo o sol nascer quadrado. Um pedaço do inferno, meu mundo em 3x4. Tudo por causa de alguém que dizia ser amigo. Achava ser meu parceiro, desde que velho comigo. É, meu primeiro emprego, nosso primeiro assalto. Lembro da gente falando: bora, bora, todo mundo como um bloco, pô. O segurança do mercado quis mostrar serviço, mas meu instinto assassino falou mais alto comigo. Aos 16, meu primeiro ladrão. Por incrível que pareça, aquilo me inspirou. Muito dinheiro fácil, puta adrenalina. Cê lembra, mano, que quando a gente tava por cima, altos rolê, hein? Altas fitas dominada, três parceiros inseparável, eu, você e as quadradas. Cê me deu tudo, véi, até mais que precisei. Aos 18 na quebrada, chamado de rei. Considerado pelos polícia procurado, sem saber que meu destino já estava traçado. Minha mãe que nunca tinha ligado pra esse filho, a noite passada veio aqui falar comigo. É, pedi pra que eu saísse desse caminho e que essa amizade no fim ia me deixar sozinho. Escancarei, falei o que não devia. Cê nunca ligou pra mim, inventa uma de santinha. Não, já fiz 18 da vida, faço o que quero. Se hoje sou o que sou, é que corro atrás e não espero. É, saí chorando dali, nem sei porquê, ó. Alguma coisa parecia me comover, mas segue as lágrimas, é que ladrão não chora. Não, só visa lucro, aí parceiro é agora. Carrego os pente, invade o cenário. Quero dinheiro na conta, que os refém no chão deitado. É, se todos cooperar, ninguém sai dessa ferido. Mas um PM, a paisana, quis mudar o meu destino. Sacou a arma, atirou pelas costas. Ali eu vi a minha esperança morta. Me vi sozinho, parece ser meu final. E as palavras da minha mãe agora vejo era real. Já faz 10 anos aqui dentro por jogar nesse time, graças ao meu falso amigo Jim. O tempo já passou e eu não consigo, graças ao meu falso amigo, calar meu coração. É impossível. Graças ao meu falso amigo. Nos envolvemos no começo, foi difícil, lembra? Eu queria te conhecer, não quis tua presença. Tu envolvido com os errados e eu percebia que quem colava com você se autodestruía. Atribulado, fumava, cheirava maconha, mela e coca. Sem perceber eu me tornei velho, um escravo da droga. Te procurei, achei que tinha solução. No começo tu me fez bem, mas depois me fez mal. Me levava pra uns lugares meio abandonado, escuro, sujo, fedendo com vários manos drogados. Me obrigou a roubar de dentro da minha casa, agredi minha própria mãe com chute e soco na cara. Arrependido, envergonhado e sem resposta, tinha uma vida maravilhosa e virou uma bosta. Tua companhia já não me agradava mais, mas tenho maior amor por ti. Da minha cabeça tu não sai, enlouquecido, fanático por você. Sem tua presença na minha vida eu não posso viver. Já não me reconheço, tô magro, sujo, abatido. Te conheço só faz um mês e já perdi 20 quilos. E a tendência só piorar na sua presença. Amizade do mal, meu corpo pede clemência. Me afastou daqueles que eu mais amava, pra me jogar num beco escuro sem força pra nada. Por sua culpa, estou aqui tentando construir uma nova vida, me reabilitando. 3 meses sem você, confesso, falta tu faz. Mas nessa nova caminhada eu não posso olhar pra trás, pois aprendi que a vida vale mais que isso. Falsa amizade, craque, não te quero mais comigo. Me seduziu, iludiu e eu caí. Peço, não siga o meu exemplo pra não se destruir. Foi tanto que falsa amizade, craque, não te quero mais comigo. E não sabia que pouco a pouco enlouqueci. amizade craque, não te quero mais comigo.